meuscds.com. Eita música! É pra bebê! Forte abraço, minha galera do Pará, do Maranhão, curtindo o sorozão aí! Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Quando ele acaba, você tenta inventar a culpa. Seu argumento na saída é levantar a voz e dizer que não quer discutir. Os teus erros eu garanto que o pior é achar que sempre estar aqui. Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar. Mas quando chegar o domingo à tarde, de mim vai lembrar e vai sentir saudade. Aí vai me procurar, de novo vai querer voltar. E eu não vou mais, não vou mais voltar. meuscds.com. Só o swing da pisada, fazendo diferente. Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Quando ele acaba, você tenta inventar a culpa. Seu argumento na saída é levantar a voz e dizer que não quer discutir. Os teus erros eu garanto que o pior é achar que sempre estar aqui. Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar. Mas quando chegar o domingo à tarde, de mim vai lembrar e vai sentir saudade. Aí vai me procurar, de novo vai querer voltar. E eu não vou mais, não vou.